você, quero você. Insisto nesse amor que só me faz enlouquecer. Sem saber, sigo rumo a você, mesmo sabendo que eu deveria te esquecer. Tempo assombra o meu coração sem ti. Sabendo que eu deveria te esquecer.